Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor daquele repertório, melhor do que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo esta missão. E eu convido você, nessa próxima hora, para ficarmos juntos ouvindo um desfile da boa música popular brasileira. E no nosso programa de hoje teremos o Papo Nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga, uma reprise. Vai falar sobre a função, né, o que faz uma nutricionista. Então vamos aguardar para saber qual o papel, qual a função da nutricionista. E se você tem dúvidas sobre nutrição, se você quer fazer pedidos musicais, fazer sugestões, críticas, comentários, enviar o seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, envie para batepapomusical1@gmail.com. Especial do mês. Quem nos envia hoje o seu repertório é a Patrícia Fernandes, ela que mora em Salvador, Bahia. Legal, Patrícia. Ela mandou aqui uma lista de 14 músicas pra gente que vamos passar a ouvir a partir de agora. Muito bom, Patrícia, seu repertório, muito legal. Repertório bem mais pop, né? Bem mais, muito rock, rock anos 80. Legal, Patrícia. E obrigado pelas palavras, obrigado pela sua participação. Vamos então começar a compartilhar esse seu gosto musical com nossos amigos, começando a ouvir com Lulu Santos, Como Uma Onda. A composição é do Lulu Santos e do Nelson Motta. E em seguida com o Guilherme Arantes, Pedacinhos, composição do Guilherme Arantes. Como mar, num indivíduo infinito.

negros. Primeiro faço um cavalo, depois eu vi dois bois. Um ônibus acendeu o farol. Eu liguei o rádio, ela abriu a blusa, ela me deu um beijo. Parei pra esticar. Amor, ele não é chanete. Desliguei o rádio, lá vi o vidro, escureceu. O guarda mandou parar. Que chato! Blitz, tô comendo! Ué, só temos instrumentos? Ei, rapaz, o que você faz? Tá vindo aonde? Tá indo pra onde? Ei, o que você tem nessa bolsa? É o signo que te me torce. Tudo bem, pode ir. Viajandão, hein? Quero passar branco esperto. Um weekend com você. Estrada de terra, estrada de esporte, estrada de luz. Quero passar um weekend com você. Estrada de terra, estrada de esporte, estrada de luz. Quero passar um weekend com você. Estrada de terra, estrada de esporte. Papo Nutritivo com Denise Braga. Dia 31 de agosto comemoramos o Dia do Nutricionista. Então hoje no nosso Papo Nutritivo vamos saber um pouco mais sobre as atribuições desse profissional de saúde. Olha, eu não me incomodo, um quilinho a mais não é antiestético. Pode até me beijar, pode me lamber, que eu sou dietético. A nutrição é uma ciência relativamente nova, que estuda os alimentos e a melhor forma desses nutrientes estarem suprindo as nossas necessidades. Quando estudamos nutrição, também estudamos as modificações dos alimentos dentro do nosso corpo, suas funções e relação da saúde com doenças. As áreas de atuação do profissional nutricionista não se restringe apenas aos consultórios. Podemos atuar na área de alimentação coletiva, e aí podemos trabalhar em unidades de alimentação e nutrição, em restaurantes industriais, produção de congelados, em creches e escolas, em restaurantes comerciais, hotéis, em empresas de refeições conveniadas e em empresas de cestas básicas. Temos outra área que é a nutrição clínica. E temos por atribuição principal assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em consultórios. Também podemos trabalhar em lactários, banco de leite e spas. Na área da saúde coletiva, a atribuição principal está voltada para educação, orientação e assistência nutricional a coletividades voltadas para a atenção primária à saúde. Podemos então trabalhar em áreas de programas institucionais, e na área da vigilância sanitária. O nutricionista também pode atuar na área de ensino, direcionando, coordenando e supervisionando nos cursos de nutrição e áreas da saúde, atuando como docentes, curso de extensão, pesquisa e supervisão de estágios. Além de todas essas áreas, o nutricionista também pode atuar na indústria de alimentos, assessorando e dando apoio técnico aos setores de marketing e vendas. Outra área muito em alta é a nutrição esportiva, que que visa o planejamento, implantação e coordenação de programas alimentares para desportistas e atletas. Não acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa, mas passar fome não contribui em nada para a beleza. E para quem se interessou, o curso de nutrição tem a duração de 4 anos e é uma carreira que vem ganhando muito espaço. Depois eu volto com mais uma dica e beijos nutritivos. Essa foi a Denise Braga que nos falou sobre a função do nutricionista, ok? Denise, legal. Parabéns para você, né? Pela função tão, tão interessante, tão bonita. Se você tem dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Cleiton e Cledir canta agora Nem Pensar, a composição do Cleiton e do Cledir. E o Barão Vermelho canta Bete Balanço, de Roberto Frejá e Cazuza. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel.

dizer onde você for, eu vou. Edgar Scandurra, ouvimos com Irã Flores em Você. E com a Marisa Monte, Ed Mota, ouvimos da Marisa Monte e do Ed Mota e Nando Reis, Ainda Lembro. Chegando agora à reta final do nosso encontro, já estouramos nosso tempo. Estamos correndo, fechando o especial do mês com o repertório que nos foi enviado pela Patrícia Fernandes. Vamos ouvir com o Djavan, dele Samurai. E com Roupa Nova, Clarear, composição do Máriozinho Rocha e Otávio Burnier. Ai, quanto querer cabe meu coração. Ai, me faz sofrer. Não mata, fere. Vai sem me dizer na casa da paixão. Afaga a pele.

e abrilhantou o nosso programa com esse repertório maravilhoso. Patrícia, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Continue sempre ouvindo, prestigiando a gente e faça você como ela. Mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com, envie o seu repertório, envie suas sugestões, suas críticas, comentários, pedidos musicais e o envio do seu repertório para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Tô correndo que acabou o tempo. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá, fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.